andrecedesmoral.com.br. Você não sabe, rapaz. Chama o barão. As novinhas estão evoluindo, elas já estão subindo de nível. As novinhas estão evoluindo, elas já estão subindo de nível. Tá viciada nesse barulho e já chegou no nível hard. Vai, vai, danadinha, vai, senta na maldade. Vai, vai, danadinha, vai. E vai, vai, danadinha, vai, senta na maldade. Vai, vai, danadinha, vai. Ou vai novinha, vem novinha, vai novinha. O que tu bebe quando fica assanhadinha? Ou vai novinha, vem novinha, vai novinha. O que tu bebe quando fica assanhadinha? Tá viciada nesse barulho, já chegou no nível hard. Vai, vai, danadinha, vai, senta na maldade. Vai, vai, danadinha, vai. Vai, vai, danadinha, vai, senta na maldade. Vai, vai, danadinha, vai. Puxa, puxa, nossa linha, vai. Ah! E aí, todas as coisas do Brasil? As novinhas estão evoluindo, elas já estão subindo de nível. As novinhas estão evoluindo, elas já estão subindo de nível. Tá viciada nesse barulho, já chegou no nível hard. Vai, vai, danadinha, vai, senta na maldade. Vai, vai, danadinha, vai. E vai, vai, danadinha, vai, senta na maldade. Vai, vai, danadinha, vai. Ou vai novinha, vem novinha, vai novinha. O que tu bebe quando fica assanhadinha? Ou vai novinha, vem novinha, vai novinha. O que tu bebe quando fica assanhadinha? Tá viciada nesse barulho, já chegou no nível hard. Vai, vai, danadinha, vai, senta na maldade. Vai, vai, danadinha, vai. Vai, vai, danadinha, vai, senta na maldade. Vai, vai, danadinha, vai. Ah, puxa o salinho, Filipão, puxa o salinho, Filipão. Swing nas cabeças. André Civis, o mural de Ibicoara.